entendimento, lugar certo não estão. É, mas entendemos já que todo mundo quer sair ganhando. Chega mais, vamos ser gigantando. Se você quer ser mais notado, vai, não pensa muito. Amigos tu tem poucos, mas todos querem se igualar. Você parceiro, logo não vai se agigantar. Quebrando vários ar, você não pensa em si mesmo. Bota sua vida em risco sem qualquer conselho. Mas não é sempre que tu sai ganhando. É o seu lado humano que vai te levando. Meu camarada, pensa bem no que tu tá fazendo. Inimigos do seu lado, eu já vou te avisando. Quando tu menos espera, ele vai te superando. Fazendo coisas que te deixam de cara. Você é cauteloso, vai, mete bala nessa cara que tentou passar por cima e tu te ligou. É a lei dessa vidinha. Uma pena, mas é bem assim. Independente do meio em que você está, seja na alta, na pobreza, é periferia. Caras recalcados só pensam em sua vidinha. Acabam levantando a cabeça e passando por cima. Mas se não pensar assim, numa cidade grande desse jeito, sei que não é apenas esse seu defeito. Vai se agigantando, tu tá no teu direito, é. Infelizmente é conquistado de maneira errada. Estúpida, mal encarada. Mas é ali, sentir-se embaixo, isso dói e é humilhante. Nada relevante. Pois é assim que eu entendo certos atos podres. Sociedade muito louca, distorcida e claramente desnivelada. E tal? Parei, não entendi, raciocinei, não acreditei. Telei essa cidade, mas não é lei. Telei essa cidade, mas não é lei. Parei, não entendi, raciocinei, não acreditei. Telei essa cidade, mas não é lei. Qualquer em situação de abandono é manipulado maliciosamente. É absurdo, mas tudo tem sua direção. Ruim e sentido, completamente errado ou não. Isso seria a merda em que vive um ser humano que por polícia ainda é chamado de cidadão. O desordem na cintura e pensamento distorcido. Infelizmente pra crescer não há um incentivo. Apenas a sociedade o estimula a ser mais violento. Completamente cego, apaga e sai de canto ao relento. O traje toda essa angústia que se passou com um ser que não tem nada a ver. Pagou, está no meio, agora não adianta rezar. Nossa Senhora, o tempo tá difícil, orgulho não se tem. E muito menos glória, o que vigora é a fé. E mesmo assim história, história, estúdio está aqui no Jornal da Hora. Indignado pelo jeito que a sociedade lhe encara. Menos consideração então, chamado de ladrão. Solução não tem. Tu tá fudido, meu irmão, o meu irmão, o meu irmão. É o jeito que você achou pra subir na vida. História tu já tem. E a moral já foi perdida, foi construído um monstro. E muitos outros vão surgir. Terceiro mundo, mas não é só no meu país. Parei, não entendi, raciocinei, não acreditei. Telei essa cidade, mas não é lei. Telei essa cidade, mas não é lei. Parei, não entendi, raciocinei, não acreditei. Telei essa cidade, mas não é lei. Telei essa cidade, mas não é lei. Parei, não entendi, raciocinei, não acreditei. Que lei é essa que te obriga a ser marginal? Do jeito que tá, meu caro, nem me leve a mal. Mas tudo isso nós mesmos construímos. Não omitimos e metemos pra um país que tem princípios muito diferentes. Nação mal estruturada e você não se ligou. Mas tem muita gente marginalizada, é verdade, inconsciente, inconsequente. Somos todos assim. Não se acha outra saída a não ser da sua vida, enfim. Que lei é essa? Me disse, tem que ser assim. Não acreditei. Parei, não entendi, raciocinei, não acreditei. Telei essa cidade, mas não é lei. Telei essa cidade, mas não é lei. Parei, não entendi, raciocinei, não acreditei. Telei essa cidade, mas não é lei. Telei essa cidade, mas não é lei. Parei, não entendi, raciocinei, não acreditei. Uma cidade sem lei, sem lei. Uma cidade sem regras, sem regras. É cada um por si. Tá ligado? Tá ligado, mano? Se não tá, então fica. Tô cansado dessa história de treta, vingança, tiro, violência, sangue, polícia e ladrão.